Montado no seu camelo, lá se ia alegremente o bondoso Ali Babá pelas bandas do Oriente. Caminhara sem descanso pelo deserto arenoso e regressava feliz em busca de um bom repouso. No entanto, nem bem chegara tranquilo ao fim da jornada, quando ouviu um ruído estranho de uma enorme cavalgada. Nós somos 40 ladrões. De tanto roubar, juntamos milhões. Em nossa caverna existe um tesouro. Guardamos lá dentro montanhas de ouro. Nós somos 40 ladrões. De tanto roubar, juntamos milhões. Em nossa caverna existe um tesouro. Guardamos lá dentro montanhas de ouro. Puxa, são de fato ladrões? E vêm armados até os dentes, com facas, faquinhas e facões? Por sorte vejo ali uma grande pedra onde esconder-me, eu e o camelo. Sim, vamos, amigo. Vamos depressa se quisermos salvar o pelo. E a cavalgada chegou correndo de lá para cá, parando juntinho à pedra onde estava Ali Babá. Depois, um grande silêncio se fez entre a multidão. E assim, solenemente, ouviu-se a voz de um ladrão. Abre-te, Sésamo! Abre-te, Sésamo! Grande pedra moveu-se, abriu-se num grande estouro e apareceu finalmente a caverna do tesouro. E por essa porta escura os ladrões foram passando, penetrando assim na gruta, alegremente cantando. Nós somos 40 ladrões. De tanto roubar, juntamos milhões. Nós somos 40 ladrões. De tanto roubar, juntamos milhões. Mais tarde, já de volta. Em nossa caverna existe um tesouro. Guardamos lá dentro montanhas de ouro. Em nossa caverna existe um tesouro. Guardamos lá dentro montanhas de ouro. Depois, ao sair o bando, nada mais se ouviu por perto. Somente a voz do ladrão ecoou pelo deserto. Fecha-te, Sésamo! Fecha-te, Sésamo! E voltando às montarias, os ladrões alegremente na direção do deserto regressaram finalmente. Poxa, mas que perigo passei! Se eu fico de cá para lá, estava agora liquidado e adeus Ali Babá. Entretanto, vejamos esta gruta. Pelo que vi e ouvi, deve haver lá dentro um grande tesouro. Que tal experimentar? Eu tenho boa memória e, pelo que me lembro, é só gritar: abre-te, Sésamo! Abre-te, Sésamo! Abriu-se também para mim. Oba, eu vou entrar na caverna. Porém, o medo não me deixa mover ao menos uma perna. Mas o que é isso, Ali Babá? Vamos, vamos, entremos na caverna. Oh, que grande tesouro eles têm aqui guardado. Com este achado eu vou ficar muito rico, ora se vou. No entanto, espere. Eles são ladrões, mas eu não sou. Carregarei somente uma sacola de ouro para aliviar a minha pobreza e pagar os riscos que corri chegando até aqui. Sim, amanhã com toda certeza irei denunciá-los à polícia. Todavia acho bom ir dando fora, os ladrões podem chegar a qualquer hora. Mais tarde, Ao chegar em casa... Morgiana! Morgiana! Abre essa porta depressa! Pronto, pronto. Já vou abrir, patrão. Mas, céus! O senhor parece ter visto algum ladrão. Adivinhaste, mulher. Porém, escuta-me cá e vê se podes ajudar o amigo Alibabá. E contou a Morgiana, criada bondosa e esperta, o segredo da caverna, sua grande descoberta. Mas o que me diz, patrão? Pelo que vejo, é bom ter cuidado. Do contrário, vêm todos para cá e era uma vez do senhor Alibabá. Sim, sim, tens razão. Pois muito bem, aqui estão as moedas de ouro. No entanto, presta atenção. Ninguém deve saber deste tesouro. Todavia, atrás da porta, bem escondido, quietinho, alguém sem fazer barulho, calado, ouvia tudinho. E esse alguém que tudo ouvira era o invejoso Cassim, cunhado de Alibabá, homem perverso, ruim. Desse modo... Oba! A sorte está me ajudando. E o jeito é ir aproveitando. Se o negócio é como diz o Alibabá, eu vou a tal caverna trazer sozinho tudo o que encontrar por lá. E levando 30 mulas para carregar os milhões, Cassim chegou junto à pedra da caverna dos ladrões. Desse modo... Abre-te, Sésamo! Abre-te, Sésamo! Oba! Oba, está para mim! Vamos, Cassim, entremos na caverna. Ouro, rubis e diamantes, esmeraldas e brilhantes. E esta imensa fortuna vai ser minha, minha só. Pois me lembro muito bem, já dizia minha avó. Ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Vou carregar tudo isto. No entanto, mas essa agora, como fui esquecer as mulas do lado de fora? E a pedra fechou-se comigo aqui dentro. Todavia, deixe ver. Pelo que me lembro, é só dizer... Abre-te, Oh, mas que maçada! Como posso ter esquecido a tal palavra encantada? Abre-te, cenoura! Abre-te, cerola! Abre-te, semente! Abre-te, cevada! Abre-te, porta excomungada! Porém, nesse mesmo instante, a correr aos tropeções, entrou na caverna aos gritos todo o bando de ladrões. Venga! Venga! Venga! Venga! Chefe, aqui está o ladrão. Com quem então querias roubar o nosso tesouro, hein? Pois muito bem. Prepara-te para morrer. Oh, piedade, senhor. Não me mate, por favor. Não fui eu. Não fui eu quem chegou aqui primeiro. Ah, pelo que vejo, tens um companheiro. Pois muito bem. Fala. Não tenhas medo. Quem foi? Quem foi que descobriu nosso segredo? Foi Alibabá, senhor. Alibabá, o mercador? Vamos a ele, pessoal. Deixaremos esse aqui bem amarrado, amordaçado e ensacado. E eu irei disfarçado em vendedor de azeite. Sim, vai ser divertido. Em cada mula dentro de uma pipa irá um de vocês bem escondido. E quando chegarmos lá, é cada um pegar o seu facão, formar a confusão e adeus, Alibabá. Pouco depois, em casa de Alibabá... Patrão! Patrão! Que enorme cavalgada vem vindo pela estrada! Sim, é verdade! E com 1000 trovões? Aquele ali é o chefe dos ladrões! No entanto, onde estarão os outros? Atrás dele vejo somente os animais carregados com grandes pipas de ambos os lados. Oh, mas que é isso, patrão? Então não vê que escondido em cada uma delas deve estar um ladrão? Sim, mas eles vêm matar-me. Que perigo. Ora, tenha calma, senhor. Conte comigo. Mas não há tempo a perder. Vamos, esconda-se depressa, por favor. Pouco depois. Perdoe, senhorita, se a incomodo a esta hora. Mas estou muito fraco e cansado da viagem. Deixei minhas mulas do lado de fora e venho pedir-lhe hospedagem. Ora, pois não. Pode entrar. O patrão não deve tardar. Enquanto espera, não o deixarei sozinho. Olhe, que tal um copo de vinho? A senhorita, além de bela, é gentil. Beberei o seu vinho com agrado, pois estou de fato muito cansado. Pois beba. Beba e descanse da viagem e do calor. Enquanto isso, eu dançarei para o senhor. Formosa Morgiana, fingindo calma e alegria, com toda graça e beleza sua dança principia. E a cada passo gracioso que Morgiana fazia, era um copo a mais de vinho que o velho ladrão bebia. E assim, entusiasmado, o ladrão sempre bebendo o delicioso vinho, acabou adormecendo. Eu sabia. Agora o nosso amável ladrão só vai despertar nas grades da prisão. Pode vir, senhor. O perigo maior já passou. Sim, sim, já vou. Mas que é isto, mulher? Tu mataste o ladrão? Oh, não, claro que não. Ele dorme somente como um anjinho, pois bebeu 30 copos de vinho. Ah, és um gênio, Morgiana. No entanto, não podemos perder tempo. Agora é amarrar esse ladrão, que é o chefe da quadrilha, e seguir a trilha dos que estão lá fora, dentro das pipas de azeite. Isso mesmo. Porém, traga-me o vinho. Acho que vou precisar de um tonel inteirinho. E assim fez Morgiana. Despejou aos borbotões, enchendo de vinho as pipas onde estavam os ladrões. E quando os pobres coitados começaram a sentir o cheiro forte do vinho, beberam até dormir. E assim, como previra Morgiana, dormiram todos, ladrão por ladrão, e despertaram em lugar seguro, trancafiados juntos na prisão. E Ali Babá, correndo para a caverna, foi encontrar Cassim dentro de um saco, desesperado, sem poder sair, a gritar e a pular como um macaco. Socorro, socorro! Tire-me daqui! Acudo, senão eu morro! Calma, homem, calma. O perigo já passou. Fique quietinho e num instante estará desamarrado. Ah, és tu, meu bom Ali Babá. Oh, muito obrigado. E bastante arrependido e envergonhado também, Cassim prometeu jamais ter inveja de ninguém. Finalmente. Veja, minha boa Morgiana, recebemos enorme recompensa por termos livrado esta cidade dos ladrões que roubavam e matavam sem piedade. Sim. O patrão agora é rico e feliz. Oh, mas por favor, não me chames patrão. Olha, querida, se queres trazer um pouco de alegria ao meu coração, aceita-me como esposo. Vamos, diz-me cá. Queres fazer feliz o pobre Ali Babá? Eu aceito alegremente, pois aqui no coração sempre desejei casar com meu querido patrão. E eu aqui, minha querida, acredita no que digo. Minha doce Morgiana sempre quis casar contigo. E os filhinhos, mais tarde que nasceram, conheceram da história as emoções que Morgiana alegre lhes contava de Ali Babá e os 40 ladrões. Contar para vocês a história de Aladim. Uma longa e bela história que parece não ter fim. Aladim era bonito, e lá no alto da colina,

Sim, tens razão, mas escuta aqui. É quase meia-noite. Que tal sairmos por aí brincando de assombração? Boa ideia. Entretanto, pensa bem no que vamos fazer. No outro dia, eu fui miar embaixo do telhado, jogaram-me água quente lá de cima e eu fiquei com o rabo todo queimado. Até que foi engraçado. Engraçado? Porque o rabo não era teu? Ora, gato, esquece o que te aconteceu e vamos inventar outra brincadeira. Porém, escuta só que barulheira. Oh, são as bruxas. As bruxas da floresta. Oba, oba, que beleza, ora essa. Vamos pregar-lhes uma boa peça. Isso mesmo, no entanto, é melhor nos escondermos atrás daquela pedra e ver o que elas vão fazer. Boa ideia, meu gato sabido. A noite está linda e muita coisa pode acontecer. Pra cima e pra baixo nós vamos brincar. Quem chega primeiro vir, manas. Não há ninguém por aqui. Podemos correr, voar, assustando todo mundo por aí. Sim, e vamos bem ligeiro. Quero ver só quem chega primeiro. Ah, acudam! Que perigo! Ué, o que houve com você, Tiririca? Por que voltou correndo e tão aflita? É que... Eu vi ali atrás daquele barranco um fantasma horrível. Todo branco. O seu olho era um só. Todo vermelho. E que brilhava como espelho. O fantasma? Ah, essa não. Mas que tolinha, que bobinha. Ela acredita em fantasmas. Essa não. Fantasmas não existem. Não existem, não. Fantasmas só existem na sua imaginação. Vejam só, mas que tolinha, que bobinha. Não faz mal. Um dia vocês hão de ver que eu não estou mentindo. Ora, mana, trate de pegar seu vassourão e venha conosco brincar de assombração. Pra cima e pra baixo nós vamos brincar. Quem chega primeiro vai ser a pegar. Pra lá. Que eu vi, Saci. Vi. Tu ouviste o que eu ouvi? Ouvi. As bruxas não acreditam em fantasmas. E por falar em fantasmas, olha só quem vem chegando. Oba, oba. São eles que vêm por aí lentamente caminhando. É. Vamos nos esconder outra vez, meu gato sabido. Vejamos o que eles vão fazer. Vai ser divertido. Puxa, que escuridão. Ora essa, irmão. É meia-noite. A essa hora você não poderia ver um sol brilhando e os passarinhos cantando. Pois olhe, não seria nada mal. E ainda mais, eu já estou cansado de viver desde que nasce o sol até o anoitecer, enrolado neste lençol todo branco, caminhando tristemente, assombrando toda a gente. Isso mesmo! E o jeito é acabar com a tristeza, minha gente. É tão bom viver feliz. É tão bom viver contente. Olhem, de hoje em diante, vida nova, pessoal. Eu vou pintar de azul o meu lençol. E eu vou pintar o meu. E o meu também. E assim unidos, seremos os fantasmas coloridos, felizes, caminhando à luz do sol sem assustar ninguém, a mais ninguém. E para começar, vamos cantar uma canção moderna, diferente, uma canção alegre, bem pra frente. Este ritmo é tão bom para mim e pra você. Os fantasmas também gostam de dançar o iê-iê-iê. Eu de azul, eu de amarelo, sempre alegre, sempre a ver. Os fantasmas coloridos querem é se divertir. Este ritmo é tão bom para mim e pra você. Os fantasmas também gostam de dançar o iê-iê-iê. Eu de azul, eu de amarelo, sempre alegre, sempre a ver. Os fantasmas coloridos querem é se divertir. Amigos, eu vi um barulho ali daquele lado. Vamos fugir depressa. Eu acho que este lugar é mal assombrado. Uai! Socorro! Socorro! Ah, que foi isso, luminoso? Você parece nervoso. É que eu vi. Ali. Uma bruxa horrorosa, torta, caolha, feia, pavorosa, montada num vassourão, carregando um caldeirão. Vejam só, mas que tolinho, que bobinho. Ele acredita em bruxas. Essa não. Bruxas não existem, não existem, não. As bruxas só existem na sua imaginação. Vejam só, mas que tolinho, que bobinho. Ele acredita em bruxas. Essa não. Bruxas não existem, não existem, não. As bruxas só existem na sua imaginação. É, vocês estão rindo? Pois um dia hão de ver que eu não estou mentindo. Ora, irmão, você está nervoso. Trate de se acalmar e vamos cantar. Este ritmo é tão bom para mim e pra você. Os fantasmas também gostam de dançar o iê-iê-iê. Eu de azul, eu de amarelo, sempre alegre, sempre a ver. Os fantasmas coloridos querem é se divertir. Este ritmo é tão bom para mim e pra você. Os fantasmas também gostam de dançar o iê-iê-iê. Eu de azul, eu de amarelo, sempre alegre, sempre a ver. Os fantasmas coloridos querem é se divertir. Viste o que eu vi, Saci? Vi. E ouviste o que eu ouvi? Ouvi. As bruxas não acreditam em fantasmas. E os fantasmas não acreditam em bruxas. Um não acredita no outro. Mas eu tenho uma ideia. Vai ser divertido. Escuta aqui, meu gato sabido. Aqui está o meu cachimbo. Ele é encantado. E daí? E daí vai ser engraçado. É soltar a fumaça assim. Assim. E está pra mim. Põe os fantasmas sob o meu poder. E tu vais ver. E eu aqui cuido das bruxas. Com este rabo que herdei da minha avó. Terrível como ele só. É um rabinho milagroso. Ele é mais poderoso do que vara de condão. Pois muito bem, eu vou por aqui. E eu por ali. Traremos todos eles de olhos bem fechados. Hipnotizados. Cuidado, Saci. Eles devem andar todos por aí. Pouco depois... Abracadabra, Duribitingó, Zurupitungá, Tiribitimbó, durmam fantasmas, durmam fantasmas sob a fumaça do meu cachimbo. Venham, bruxinhas, bem direitinho, sob os poderes do meu rabinho. Pronto, Saci. Estão todos aí, um olhando para a cara do outro. Oba! Cuidado, hein, gato? Não deixe ninguém acordar. Vamos fazê-los dançar. Bruxas fantasmas, venham dançar. Sempre juntinhos, sem acordar. Bruxas fantasmas, venham dançar. Sempre juntinhos, sem acordar. Essa foi divertida. Eu nunca brinquei tanto assim em minha vida. Vamos acordá-los agora? Sim, vamos, está na hora. Acordem, bruxas. Acordem, fantasmas. As piores nos andando, eles estão acordando. Acho que eles vão correr para toda a vida. Saci! Saci! Atrás! Uma mola, gato, deixa de rir. Eu não aguento. Desta vez eu arrebento. Saci, pare de rir. Eu pego o caminho. Se você não vier, eu vou sozinho. Mas o que é isso, gato? O que que há? Olha ali! Pra trás! Olha, Saci! Uai! Socorro! É o lobisomem que vem vindo pra aí! Lá vão eles correndo, tremendo, tremendo de medo. Essa não foi uma boa lição. Vejam só, meus amiguinhos, até que foi engraçado. Quem quer assustar os outros, acaba sendo assustado.